Vamos, malandragem! Pra se tornar um Zé Pilintra. Já peguei pesado. Eu vou dizer uma coisa assim pra você. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada. Pode um espírito, que muita gente chama de zombeteiro, outros chamam de quiumba, se apresentar com o nome de seu Zé Pilintra? Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Dentro do mundo espiritual, como eu acabei de dizer, todos aqueles que saem do canal carnal e vai para o canal espiritual, eles estão também em busca de alguma coisa. E todos nós que vivemos em terra como espírito, nós trazemos outros que querem aprender. Nós trazemos outros também para ensinar, para dar caminho, para fazer ser direcionado à verdadeira luz da espiritualidade. Tá. E às vezes, no decorrer do caminho, como a própria vida de vocês encarnado muda totalmente, no mundo espiritual não é diferente. E, às vezes, lá na frente, aquele já não quer ser mais nada e quer ficar no mundo além visível, perturbando. Aí ele encontra um médium que não está centrado com seus banhos feitos, com as suas orações, que não faz o seu resguardo, que não faz as suas devotações, como se é preciso, e ali está brincando numa corrente. Aquele espírito que é não evoluído, mas regredido, passa por aquele local e acaba entrando ali. Como ele viu aquela divindade dar um nome, ele se manifesta pela infé daquela pessoa e solta aquele nome sendo invernado. É isso que acontece. Tudo é aquilo que está centrado, escute bem o que eu vou dizer para você. Aquilo que está afirmado, está seguro, aquilo que é sustentável, tem jeito de entrar o que é ruim? Não tem. Alguém só vai manifestar, falando que é ciclano, que é aquilo, que é João, que é Maria, que é Antônio, que é sei lá o que, meu filho. Quando alguém dá espaço na imaginação para que ele possa se colocar. Os quiumba, como você diz, os zombeteiros. Eles também têm mais o que fazer. Sabe o que é o que eles têm mais o que fazer? É perturbar aquele que não está agregado na fé. Por isso que você vê muitos médicos sair com a gira e dizer assim, nossa, mas a gira foi boa. A gira foi boa, mas não conseguiu enxergar que por trás do incorporamento teve toda uma situação de um espírito que também estava precisando de socorro. E qual foi o socorro que foi dado? Somente aquele que enxerga e que sabe. Então, ele pode dizer, porque cada um que vem, um caboclo, preto, velho, baiano, marinheiro, traz um espírito que ele está ensinando. E quando ele passa por uma casa, ele diz, eu sou fulano de tal, entendi. Entendi. Mas se o médium está bem seguro, ele não vai entrar e não vai manifestar. Só que dentro de uma casa, de um banda, um templo, tem sempre vocês, ou o dirigente, ele sempre participa das giras, né? Ele está sempre lá. Então ele sabe, todo mundo que entra, todo mundo que sai. Poxa, mas é assim, meu filho. Eu vou dizer para você, nós sabemos, todo mundo que entra, todo mundo que sai. Agora eu vou dizer para você, a cabeça de cada médium é que faz a porta estar aberta ou estar fechada. Você entendeu, não? Entendi. Então, o senhor permite que aquilo aconteça? Para que o médium possa aprender. Para que o médium possa entender que ele precisa estar centrado com os seus deveres da religião. Com os seus deveres da casa. Às vezes, o espírito deixa o médium pegar aquilo, que é para ele entender que ele é forte também. E ele precisa interagir nessa força dele. Que às vezes ele não acredita. Entendeu, meu entendi, filho? Entendi. Nós sabemos de tudo. Mas nós deixamos a coisa acontecer. Para que cada um, talvez não é aquele médico que está pegando aquilo, mas para aquele que está do lado, aprenda com aquilo que está acontecendo. Que ele precisa também ser um sentinela. Ele precisa também ser um vigia. Ele precisa também ser cumpridor das coisas. Muitas coisas já aconteceram. Com a minha presença ou não minha presença, que eu vim para resolver. Mas não porque aquela pessoa que estava passando por aquilo merecia. Quem estava do lado não tinha certeza do que estava fazendo. E que se um espírito daquele pegasse aquela pessoa, era perigoso matar. Então foi pegar o outro para que ele abrisse os olhos e disse, o negócio é sério. Ah, entendi. Entendeu, meu filho? Entendi. Vocês estão sempre orientando para que o melhor aconteça segundo o que foi permitido pela providência divina. Divina. E de não também dizer, como vocês têm o livre direito de escolher aquilo que vocês querem. Até a espiritualidade que não quer evoluir acaba se regredindo e acaba se achando um direito de dizer assim, ah, eu vou fazer o que eu quero. Pois bem, uma colocaçãozinha, eu vou dizer para você, coisa rápida e uma besteira. Sim, senhor. O ser encarnado, quando ele desencarna, ele precisa de 7 dias para poder reconhecer que não está mais entre os vivos. Nossa. Não é assim? Uhum. O plano espiritual, do mesmo jeito, ele traz e ensina. Aquele que quer aceitação evolui, aquele que não quer fica vagando. Uhum. E acaba perturbando aquele que não tem centralização e fé naquilo que está fazendo. Viu? Agora, isso dentro de um templo sério, mas a gente vê que às vezes pode existir um templo não sério. Mas eu, antes de chegar nesse ponto, eu quero dizer, perguntar para o senhor, as pessoas não devem ter medo de se aproximar de um templo de Umbanda, porque vocês... Se deixaram isso acontecer, se estão protegendo, não vai deixar ir além do que a pessoa precisa para crescer. Poxa, não, filho. Ah lá. Nós não vamos deixar mão nenhuma acontecer. Ah lá. Nós vamos só fazer aquela pessoa aprender que pelas leis divinas, se existe também a punição. Se existe também o direito de mostrar que a força espiritual, ela tem que ser conduzida da melhor maneira possível. Então, às vezes, as pessoas têm receio de vir até nós, vir até uma casa espiritual, em dizer, ali mora, como vocês encarnados têm costume de dizer, como pode dizer, um cão, né? Ali mora o feiticeiro, ali mora a maldade, nada disso. Não. Nada disso, desde o momento de Exu, o nascente de Exu, desde o momento da maior divindade, que é os maiores elevados da natureza espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você, todos nós sabemos que Deus existe. Tanto é que nós sabemos que Deus existe, que nós estamos aqui pela obra divina dele. Sim, sim. E todos nós sabemos que a casa a qual nós trabalhamos, o maior comandante, o maior general, o maior sábio de todas as coisas, quem é, meu filho, é Deus. Como é que nós podemos encontrar a vontade dele? Nós temos que ensinar as pessoas, fazer aprender, ensinar a aprender a vontade de Deus. Que muitas vezes até as próprias pessoas, não só dentro do templo espiritual, não só dentro da religião humana, não só dentro das outras nações, as pessoas, elas deixam de acreditar pelas dificuldades que às vezes se apresentam no destino da vida e acha que só um culpado pode carregar. Se é no centro espírita, é a entidade. Se é na igreja católica, é o Deus. Se é no outro, é Messias. Se é no outro, é Moisés. E aí eu não sei mais nada. Mas é a própria pessoa. Então não precisa ter medo, que nós estamos num mundo direcionado em palavra divina ao Criador. E quando você vê uma entidade vir na Terra, tirando os Exu, que ele sabe que ele é mensageiro também. Uhum. Ele é aquele que está cuidando de todos os cantos do mundo. É aquele que está trabalhando para que a pureza venha nascer e a sujeira seja retirada. Isso. Aonde você vê um baiano, um preto velho, um caboclo, uma criança, um marinheiro, todos, não se reverenciar, a divindade maior suprema não é um bom espírito. Pode ter certeza. Eu mesmo. Tá certo. O senhor falou sobre Deus, sobre preconceito gratuito. Quando o senhor era encarnado, o senhor tinha noção da imortalidade da alma? Que o espírito continua? Olha, meu filho, foi como eu disse para você um pouquinho mais atrás. Isso. Eu estava lançado ao mundo para a festança. Certo. Tudo que era ali ofertado, eu estava no meio. Estava no meio. Chegou um determinado momento que eu precisei de acreditar. E disse a nosso Senhor Jesus Cristo que ele me valesse naquele momento, a Nossa Senhora das Candeias e a Nossa Senhora Santana. Foi aí que naquele momento que eu me redimi de todos os meus pecados, de todos os meus erros, de tudo aquilo que eu não acreditava, foi aí que eu vi uma luz aparecer na minha frente e pôr as mãos sobre mim e mostrar que lá do outro lado existia uma vida. Nossa. E aí é onde nasceu a minha crença. Foi aonde nasceu a minha fé. Foi aonde nasceu em mim o respeito por todos aqueles que diziam ser santos e que eu pudesse escutar pela boca daqueles que estavam em volta que a santidade existia. E aí eu também comecei por um dos caminhos da vida. Depois da situação que eu vivi, eu sempre dizia que me acompanhe na frente e me acompanhe às minhas costas, aquele que está no céu e aqueles que do céu ele manda para que possa me proteger. E isso carrega comigo essa extensa caminhada espiritual. Foi aonde eu descobri que realmente, e posso dizer para vocês que essa passagem de vocês é uma coisa simples, que às vezes vocês fazem uma cachoeira, vocês fazem um rio, vocês fazem um mar, vocês fazem um lamento, e que no decorrer do tempo a consequência disso acaba, e a consequência maior vem depois, que é a vida eterna espiritual. Essa é extensa, essa é eterna, essa não acaba nunca, meu filho. Essa carne acaba, essa carne passa pelo período e vai embora. Mas a espiritualidade não, ela é extensa. Às vezes um tem a permissão de reencarnar, outro não. Outros querem ficar no mundo espiritual e poder vir à Terra ser cumpridor de seus deveres espirituais como espírito. Então, eu acordei nesse sentido, no momento que eu precisei, vou dizer para você qual foi. Sim, senhor. Foi no momento que eu vi minha mãe muito enferma, minha mãe muito doente, e eu não queria perder minha mãe, e minha mãe segurando na minha mão, ela me disse para mim, em palavra firme, siga seu caminho, Zezinho, que eu estou indo embora. E eu disse à minha mãe que eu não queria perder ela. E me ajoelhei e comecei a dizer que Deus das alturas divino me acudisse, o santo e as santas do céu. Foi quando eu vi uma luz pôr a mão em mim, me confortar e dizer que o tempo dela já tinha acabado e que ela ia viver do outro lado. Foi que aí eu senti que do outro lado a vida continuava e eu precisava continuar minha vida. Foi numa cantiga que eu disse, cantando sozinho pela uma estrada, Seu Zé Pilintra não teve pai, Seu Zé Pilintra não teve mãe, mas eu tive minha mãe. Mas por quê? Minha mãe foi embora e eu tive que correr um caminho sozinho. Mas nesse correr do caminho sozinho, eu levava que Deus era meu pai, que Nossa Senhora das Candeias era minha mãe e Nossa Senhora Santana era minha mãe também. Foi aí onde eu acordei, abri os olhos e entendi que Deus, Nossas Senhoras, estavam ali amparando minha mãe para uma vida eterna e que lá eu ia encontrar ela. Graças Graças a Deus. Eu? E quando o senhor passou para o mundo espiritual, é lógico que a gente quer saber, o senhor encontrou ela? Olha, meu filho, vou dizer uma coisa para você. Não foi assim tão rápido. Ah, sim. Eu precisei também poder passar por algumas coisas minhas, uma renovação, uma preparação. Depois que eu estava preparado, aí eu pedi ao meu superior que ele me desse condição de encontrar uma pessoa que tanta importância tinha na minha vida. E aí eu fui dado a permissão para ver. E aí encontrei minha mãe, abracei muito, vi que ela estava muito bem e que eu tinha que seguir no caminho. E fui cumprir minha parte espiritual e sei também que ela está muito feliz e cumprindo a dela também. Eu, e que Nossa Senhora das Candeias me dá força. Porque no momento do desencarno, meu filho, quem vem receber vocês, todos aqueles que desencarnam, é aquele mais profundo que viveu no maior profundo sentimento da sua vida. Naquele momento que você está para desencarnar, você começa a ter visões de tudo aquilo que fez você feliz, que era aquilo que você mais amava. Então pode ter certeza que se já foi dessa para outra, vai estar esperando. Tá certo? Tá certo. Eu agora... não vou oferecer uma catuaba para você. Eu estou agradecido, senhor. Olha, às vezes a gente ouve, por que que um médium da Umbanda tem 7 guias e um médium de repente outro lugar não tem ou não sabe que tem guias ou mais do que um guia? Por que que um médium precisa de um preto velho, um caboclo, um Zé Pilintra, um Exu, e às vezes um outro de uma outra religião não precisa? Como é que funciona isso? Poxa, até assim, tudo se vai dar valia na sua formação, né? No seu estudo, no seu entender. Vamos falar do que nós estamos agregando, que é a Umbanda. É isso. Vamos falar do que somos dentro da Umbanda. Eu digo para você assim, meu filho, cada um dessas entidades tem um propósito no mundo. Isso. Foi como eu disse há pouco tempo atrás para você, que, Oxente, a mão tem cima. Isso. Cada dedo tem um tamanho. Não é mesmo? É, diversidade. E cada dedo tem uma forma de trabalhar para segurar alguma coisa. É importante. Dentro da corrente da Umbanda, na formação dos 7 graus, também é a mesma coisa. Das 7 falanges, é a mesma coisa. Por quê? Porque um trabalha com a água, outro trabalha com o fogo, outro trabalha com a terra, outro trabalha com as folhas, outro trabalha com o vento, para que possa interagindo o bem-estar da formação religiosa. Certo. Pois às vezes, como muitas vezes, um espírito precisa partir para os seus estudos novamente. Então, quando ele sai daquela matéria, depois de muitos anos trabalhar, e ele tem uma missão a ser cumprida lá para depois, num determinado tempo, voltar, ele precisa deixar outra entidade no lugar dele. E é onde tem essas formações todas. Então, dentro da Umbanda, não tem o porquê dizer que se faz um trabalho, você recebe só um guia. Não. Cada um, como o campo da natureza, como os elementares da vida, interage naquilo que foi preparado para dentro de uma casa espiritual poder fazer a formação da cabeça do velho. Foi como se diz no início da vida religiosa, quando se diz, vamos pôr a imagem de Cristo lá em cima, que é o Deus divino. Vamos pôr do lado o São Jorge, que é o cavaleiro defensor. Vamos pôr do lado o Emanjá, que é a mãe das águas, aquela que abraça. Vamos pôr do outro Oxum, que é aquela deusa que vai dar fertilidade e o amor. Vamos pôr o preto velho, que é o sábio da cura. Vamos pôr a criança, que é a inocência e o amor. Vamos pôr o caboclo, que é a segurança, o conhecedor da terra. Então se fez toda um elementar, se fez toda uma junção. Por quê? Porque ali se dizia formar família. Ali se dizia formar ali o trono, as cadeiras, a mesa, aonde todos vão comer com igualdade, sem ser esquecido. Então, dentro da Umbanda não pode ser diferente. porque missões são dadas às entidades chefes da casa. Uhum. E quando se precisa, o médium, quando se vai se fazer uma coroa, quando ele passa pelos seus batismos, é pedido que venha a entidade chefe, é pedido que venha a entidade da consulta, é pedido que venha a outra entidade de segurança, tudo aí vai passando. Vai passando e vai formando a sete linha. Quando o médium toma o seu sétimo ano de obrigação na Umbanda, ele também está com a sua sete linha formada, que não é sete, é mais que sete. Porque não podemos esquecer dos guardiões, né? Então dá mais que sete. Então isso aí é necessário. E dentro das outras religiões a qual você me diz e me pergunta, eu só vou dizer, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o kardecismo não se manifesta a mesma energia que se manifesta no corpo, porque é estudo. É um estudo que é colocado para que o pró-espírito da pessoa, o próprio anjo de guarda da pessoa, ele comece a trabalhar em cima das cargas negativas e leve embora. Mas tem muitos que não têm condição de tirar aquelas cargas negativas pelo estudo e acaba ficando aquela carga e fazendo aquela matéria sofrer. E acaba procurando um terreiro de Umbanda para poder tomar um banho, para poder tomar um sacudimento, fazer uma limpeza, aonde se vê aquela entidade, a qual vem a fragilidade maior da pessoa, que aquela entidade vai interagir ali. Então é família. Eu espero ter isso bem esclarecido para você e para todos aqui. Sim, senhor. Ô, minha filha, está ali só com a mãozinha, né? Está pensando? Então vem cá me dizer o que você está pensando. Não é assim? É assim mesmo. É a mãezinha da casa, é a mãe pequena da casa, né? Então vamos lá, minha filha. Agora mesmo o senhor falou sobre carga, banho e sacudimento. É preciso isso? Poxa, é necessário, filho. Poxa, é necessário como é necessário quando nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado nas águas do rio. E batizou também. O banho, a purificação, o banho é para purificar a matéria e o espírito, a áurea do médium, para que ele possa estar centrado, para que as entidades possam interagir. Foi como eu disse, quem é que gosta da sujeira? É verdade. E para dentro da espiritualidade, o banho de erva é toda a purificação que o médium necessita. Sendo bem dizer e bem dito, que tem muitos médicos que não respeitam o banho. Joga o banho de qualquer jeito. E não é assim. Não é assim. O sacudimento é um sacudimento de folha, para que tire os maus espíritos, os quiumba, o segundo, para que abra o caminho daquela pessoa, para que tire a doença, tire a agonia, a aflição, o desespero, é tudo tirado com sacudimento de folha. Às vezes precisa sacudir uma casa com folha para limpar, para que aquela pessoa possa estar dentro da casa e esteja em paz. O Zebó da mesma forma, o Ebó é passado para tirar todo o negativo, para abrir caminho, dar sustentamento, dar equilíbrio, da felicidade, da prosperidade. É necessário tudo isso. Mas vamos pelo lado da Umbanda. A Umbanda, os seus amaci, é necessário, tanto é que o caboclo, chefe da casa, e todos os caboclos sabem disso, que diante de toda a casa da Umbanda, ela tem que fazer os seus amaci, que é lavar a coroa do médium. É consagrar a coroa do médium para que o caboclo possa descer, as entidades possam descer, centralizado com uma força muito grande, para que possa trabalhar numa corrente. Isso já que ele chega? Não. Não. No determinado tempo, tá, que o pai da casa ou a mãe da casa vê que há necessidade da formação do amaci para todos os filhos, até aquele iniciado, que esse merecimento vai ser colocado sem incorporar, ainda que não está incorporando na cabeça dele, para que no decorrer do tempo a entidade possa vir forte. Tá. Não que seja logo começando, tem que se tomar o amaci. O amaci de orinha, o amaci de cabeça. Agora tem o amaci que é o banho, que nós falamos amaci, que é o banho, que é as folhas maceradas, para o médium poder ali antes do trabalho, chegar na casa religiosa, pegar lá o seu coité, o banho, entrar lá aonde tem que se entrar e tomar aquele banho da cabeça aos pés. Ele está pronto para agir. Porque o pensamento, ele viaja, ele corre todo o tempo. E às vezes o médium mal centralizado vai trazer o quê? Mal centralização para dentro de uma agenda espiritual. E com o banho não vai se fortalecer. Queima aqui para mim. Vamos lá. O senhor falou que o sacudimento, o senhor explicou sobre o sacudimento. Mas me parece que as folhas, por serem elementos físicos, elas terão uma reação sobre o ambiente, uma reação física. Como que um sacudimento com folha pode abrir o caminho de uma pessoa, tipo, uma pessoa preguiçosa? Acorda o anjo do guarda-pessoa. Mas... aí eu vou dizer assim para você. Você, quando olha a folha, você vê ela viva. É. Mas só que por dentro daquele vivo da folha existe o quê? O sangue. Ah, sim. Que é o suco. Isso. E aquilo jogado em cima de uma pessoa vai dar o quê? Uma descarga de energia positiva tão grande que vai fazer a pessoa e o anjo de guarda dela despertar. Entendeu, meu filho? Agora, quando o senhor fala fazer o anjo de guarda despertar, seria um reconhecimento pessoal de que não está indo no caminho certo? Porque é difícil imaginar um anjo da guarda dormindo. Puxa, meu filho. Mas existe. Existe. Tem muitos que não fazem uma oração. Tem muitos que acordam pela manhã e põem os pés na mão e as mãos estão aos pés. Vira a cabeça ao contrário para as costas e deixa a nuca da cabeça para a barriga. Nossa. E acha que está vivendo melhor. O anjo de guarda está no escuro. Isso é um gesto de dizer. Isso. E o anjo de guarda daquela pessoa, que é o elementar de muita vida, de muito sustentamento, está esquecido. Entendi. Então a pessoa acha que vive só o carnal e não vive o espiritual. Ah. E esse anjo de guarda vai se afastando, vai se afastando. A vida da pessoa não tem brilho. Viu? Existe sim. Entendi. E se você nos seus estudos for buscar, você vai saber que o maior guardião, o maior que dá permissão para os espíritos entrar no corpo para trabalhar, é o anjo de guarda. Sem o anjo de guarda não se faz nada, sem o anjo de guarda não tem força, sem o anjo de guarda não enxerga nada. Então tem muitos que não querem enxergar o anjo de guarda, quer viver na escuridão e acabam vivendo, viu, meu filho? Entendi. Você já viu um mendigo rezar para o anjo da guarda? Não. Você já viu um que gosta de tomar? Eu estou tomando uma cachaçinha respeitosamente, porque eu gosto. Mas você já viu quem gosta de tomar uma cachaça dizer: esse é meu, esse é do anjo? Não, ele diz: esses dois é meu, o anjo que fica para lá. É. Não é assim, minha filha. Mas é... a gente precisa definir o que o senhor está querendo dizer por anjo da guarda, porque tem dois jeitos de olhar o anjo da guarda, tem um monte de jeito, mas só aqui para a nossa conversa, porque o senhor falou a palavra elemental. Anjo da guarda, para mim, seria um espírito evoluído com o papel de cuidar-me, mas é um ser humano que já evoluiu tanto que já consegue me orientar. Seu anjo da guarda, é, quando você está para ser preparado, é, fisicamente, isso, você já estava sendo preparado espiritualmente. Isso. E esse que estava preparando você espiritualmente, no momento que foi dada a ordem para você vir para o mundo para encarnar, ele veio com você. Tá certo. Esse é seu anjo de guarda. Isso. Aí diz: anjo de guarda tem asa? É. Não. Não. O anjo de guarda é um ser lá no plano espiritual, é, de alta evolução. Quando você estava sendo preparado para nascer, é, foi dado o direito a ele a fazer todo o acompanhamento e ficar com você toda a existência sua aqui nesse mundo. Ah. E quando você desencarna, ele leva você de volta. Quando chegar lá, dependendo das suas ações, ele parte para um outro plano e o outro vai tomar conta de você. Ah, entendi. Então as entidades da Umbanda, esses arquétipos, Preto Velho, José Pelintra, esses não são o nosso anjo da guarda. Não, meu filho. Esses são... não, esses são as entidades. Isso, entendi. O seu anjo de guarda já vem com um processo lá de trás. Tá certo. Não tem nada a ver com o anjo da guarda. Tá. Viu? São os seus protetores, tá, mas não são o seu anjo de guarda. Uhum. Então, para esclarecer, quando o senhor fala despertar o seu anjo da guarda, é abrir um portal onde ele possa agir com as suas forças. E ajudar você. É. Porque dentro da Umbanda se faz obrigação do anjo de guarda. Se também se deita numa esteira com pano branco para o anjo da guarda. Ah. Porque sem o anjo da guarda, quem é que se vive? Se o seu espírito sai do seu corpo, o seu corpo tem um manifesto? Não. Acabou, não é, meu Acabou. Filho? Sem o seu melhor companheiro que ensinou tudo a você, estiver longe de você, e você esqueceu o que ele lhe ensinou, quem será você? Nossa. Aí você me diz, mas seu Zé, e aquelas pessoas que vieram no mundo para ser mal, se perderam no decorrer do caminho, não foi isso que o anjo de guarda ensinou? Uhum. Tá certo? Tá certo. Cada um tem a sua escolha do seu destino. Cada um tem a sua escolha do seu destino. Mas uma coisa que não se escolhe, uma coisa que não se deixa esquecido, é o anjo de guarda. Mesmo você tomando os tombos da sua vida, ele mesmo cruzando os bracinhos, ele está ali de olho em você. Tá. E ele sabe que mesmo você sendo falho, ele não pode deixar, porque ele foi entregue a confiança para confiar você vir ao mundo e ele cuidar de você até o dia que você desencarnasse. E anjo de guarda é como uma pedra de cristal. Ele bem tratado, bem zelado, ele sempre vai impulsar, mesmo num momento negativo na sua vida, ele vai impulsar para você energia de coisas boas, para você sair daquela situação que você está vivendo de amargura, de sofrimento, e espontaneamente você dizer, amanhã vai ser melhor. Isso é o anjo de guarda que está dizendo. Nós vamos vencer essa batalha. Isso é o anjo de guarda que está dizendo, hoje está chovendo, amanhã vai fazer sol e o sol vai brilhar para nós. É o anjo de guarda que está mostrando a você que você precisa ter confiança. Entendeu, meu filho? Qual que é a interação entre vocês? Por exemplo, o senhor falou do futuro, onde a gente vai trabalhar junto. Qual que é a interação do senhor com o meu anjo da guarda? Ele conversa? Ele é uma entidade, ele é um espírito de um humano que evoluiu bastante, é isso? E conversa, porque quando você estava para vir ao mundo, quem foi lá com a mão de você? O senhor. Aí você estava lá com o seu anjo de guarda. Ah. E aí ele disse, aquilo que for permitido por mim, eu irei dar a destino a ele. Ah. Então, o anjo de guarda também fala, como eu acabei de dizer, claro, para você, claro. Que às vezes você está no negativo e recebe um impulso de uma palavra que diz, amanhã será melhor. Olha, essas coisas vão melhorar. Isso. Olha, acorda, aí você acorda e fala, hoje acordei animado, disposto, feliz, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo. Porque durante a noite o seu anjo de guarda, mesmo você sendo rebelde, mesmo você ignorando as forças daquilo que ele é capaz de fazer mudar na sua vida, ele foi lá, passou a mãozinha em você, a mãozinha iluminada dele, como de tudo aquilo que ele fez antes de você vir ao mundo, passou a mão na sua cabeça, limpou um pouco a sua áurea e deixou você despertar melhor. Ah, viu? Entendi. Às vezes nós recebemos intuições ou transmissão de pensamentos de outras entidades também, não pode ser? Por exemplo, no caso do senhor, dá uma intuição para o menino, olha, não vai ali, vai aqui. Mas isso já é guardando como entidade o caminho do filho. Nós também transportamos esse intuito, essa intuição. Isso. Às vezes nós damos um soprão na cabeça, às vezes nós damos um soprão nos ouvidos, às vezes nós damos um medo. Quando nós damos um medo, é para dizer não vá não, porque se não for vai acontecer. Ah. Aí às vezes aquele não quer obedecer e vai e acontece. Entendi. Às vezes nós falamos, fica quieto aí, aí vem na cabeça, ah, hoje eu não vou sair, vou ficar por aqui. Aí já sabe que é nós que está livrando do mal. E também colocamos, vá, vai lá que você vai encontrar o que é bom. Aí a pessoa vai lá e encontra o que é bom. Entendi. Eita, mas nossa conversa tá boa, né? Tá boa, eu estou gostando. Olha, o senhor fala, não vai lá que se você for lá, determinada coisa vai acontecer. Então, aonde que fica a programação já feita pré-encarnação? Meu filho, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Senhor. Como eu acabei de dizer um pouquinho de tempo atrás. Uhum. Oxe, vocês vêm ao mundo para viver o que é ruim ou para colher o que é bom? Vocês vêm ao mundo para colher o que é bom e viver o que é bom. Uhum. Só que num determinado decorrer da vida, você mesmo escolhe. Porque você aprende malícia, você aprende desejo, você aprende o quê? Ser ali colocado como obsessão por todas as coisas da carne. E aí, meu filho, isso já não faz parte daquilo que foi designado para você, mas sim pelo impulso daquilo que você vai viver. Então nós, como divindade, impulsamos a você o que é bom, o que é certo, e damos o direito de você dizer, ah, eu vou desobedecer essa ordem e vou. Nem tudo que você passa está escrito. Ah. Coincidência? Uma vez você me perguntou lá atrás, seu Zé, existe coincidência. Não. É. É você que faz as suas escolhas. E se você faz as suas escolhas, muitas vezes não é coincidência. Não é, tá não é assim? Tá certo. Me parece que as linhas gerais, as coisas mais importantes estão e vão acontecer, mas os detalhes da vida é conforme a gente vai escolher, não é assim? Muitas coisas importantes vão acontecer dentro do seu determinado tempo. Nós não podemos adiantar o tempo para que essas coisas aconteçam. Nós temos que deixar vocês atravessar a ponte. E atravessando a ponte, no decorrer do meio, do início, do meio, do fim dela, você aprenda muita coisa. Então nós temos que deixar o caminho. Mesmo sabendo, como eu disse para você, que aquilo não vai ser bom, mas nós não podemos interferir, porque no decorrer do caminho você fez a sua escolha. Então não podemos interferir. Entendi. Temos que deixar a coisa acontecer. Mas podemos sim dizer, olha, calma, vai devagar. Entendi. Mas às vezes tem matérias que não querem devagar, querem correr demais. A entidade do seu Zé Pilintra, da elevação do senhor, fica triste quando um filho vai no caminho errado? Se perde. É. Eu já tive muitos consolentes, muitos filhos que me entristeci por certas escolhas, mas não abandonei. Uhum. Não abandonei, não deixei de estar junto. Não abandonei. Não fiz a separação das coisas. Por quê? Porque mesmo você se entristecendo, porque você quer que aquele filho seguisse aquele determinado caminho, e ele não seguiu, foi escolha própria dele, eu chego lá nas minhas alturas espirituais, não me colocando como eu perdi, mas me colocando que aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Quem se perdeu por si próprio foi ele. E depois, lá na frente, no caminhar da vida, nós vamos nos encontrar de novo e eu quero escutar seu Zé. Se eu tivesse escutado o Senhor, não tinha me perdido. Então só se perde quem quer. E mesmo se perdendo, eu não vou deixar de ser pai. Porque o filho que ama e respeita o pai que ama e respeita seu filho, seja qual for a consequência, a situação dele, nunca vai deixar de amar e respeitar. Entendi. Então, a resposta do senhor foi sim, a gente fica triste, mas é uma tristeza que a gente sabe, no caso de vocês, que é temporária, porque não importa o tanto de tempo que a pessoa fique lá embaixo, ela vai subir mais cedo ou mais tarde. Vai chegar um tempo que ela vai estar num nível melhor. Não precisava só sofrer tanto. Às vezes a escolha do sofrimento é porque quer, meu filho. Entendi, então. A escolha do sofrimento, muitas vezes é porque quer. Você só sofre quando você se determina a trazer aquele sofrimento. Ah. É como se diz, você senta numa mesa com 7 mulheres. Você vai amar uma ou vai amar 7, depende daquilo que você quer. Entendi. Se você amar a 7, você vai estar o que? Sempre dividido. Se você amar uma e essa uma lhe amar, você sempre vai estar agradado. E se essa uma não lhe amar, você sempre vai estar sofrendo. É determinado aquilo que você imagina que é. Não estou falando besteira, não. Estou falando centrado e certo daquilo que eu vim concluir com você nessa terra. E pode ter certeza que para o ouvido dos outros encarnados, talvez seja besteira, o seu Zé está alongando. Não. Para cada citação, para cada palavra colocada, tem um fundamento e um grau. Cabe a cada um que venha escutar ou está presente, colocar o seu certo e o seu errado. As palavras só são certas quando você é certo para resolver. Aceitar. As palavras são erradas para quando no momento estanciados ali colocado você acha que é errado. Cada um tem um jeito, né, meu filho? Mas eu digo, eu sou centrado e sei muito bem o que estou dizendo como espírito. Mas a aceitação do mundo a qual vocês vivem hoje, meu filho, é muito complexo. Por que que é complexo? Aí vai dizer assim, mas seu Zé falando complexo, uma palavra atual na nossa vida, se o espírito é evoluído, como ele pode ser ignorante para os espíritos? Não é, o que é isso? Não é. Não pode. Então vou dizer para você, cada um vai ouvir, vai ver e vai criar da sua imaginária, em cima da sua ação, reação, daquilo que se acha que é. O importante é o que eu sou. O importante é aquilo que eu vim fazer ao mundo. E é aquilo que eu vou continuar fazendo, não pela indiferença do ser que vive no mundo, mas pelo aquele que criou o mundo e me deu o direito a viver. Nossa. Seu Zé, parece que o senhor define sofrimento como uma escolha mental, uma escolha intelectual da pessoa. O Caboclo Pena Branca, no último diálogo, ele falou que uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. Né? Dor a gente só passa porque é difícil, a gente passa a dor. Mas sofrimento é quando a gente se faz de pobrezinho em cima da dor que está aí e aí fica doendo mais ainda. Como é que o senhor vê isso? Poxa, como eu vejo isso? Ah. Você sabe que aquela chave não abre a porta. Você insiste para abrir. É. Você sabe que não abre, você pega outra e insiste para abrir. Uhum. Aí aquelas pancadas vai cansando os dedos, vai cansando os dedos. E você está insistindo. Isso aí é o quê? Isso aí é um sofrimento que você quer. Não pela dor. A dor é você pegar um espinho ou um prego e meter na sua mão ali e furar ela. Você vai sentir uma dor. Sofrimento é você ser escravo de uma dor que você sabe que não é boa e está persistindo em ter aquilo. Isso para mim eu resumo assim. É você sair de uma paixão e você se jogar ao mundo rebelde e medo. Se atirar para qualquer lado, sabendo que aquilo não é bom para você, e você se colocar que é bom só porque uma dor foi contada ali, mas que você pode curar, e você está fazendo todo um outro sofrimento existir na sua vida pela sua arrogância. Sofrimento é a arrogância do ser humano, de saber que aquilo não é bom e persistir em cima daquilo. As palavras do Caboclo Pena Branca, como você bem me disse, não estava errado. A dor é quando você pega os pregos e prega na mão. O espinho. A dor é da partida do seu semelhante que foi embora, que você não vai ver mais. A dor é de uma ferida que você tenta curar, visivelmente. Agora, a ignorância é você saber que aquilo não é bom e está ali, persistindo e continuando. Porque você quer continuar aquilo, então você quer sofrer. Para entender isso. Sim, senhor. Então foi daí que o senhor falou, olha, está sofrendo porque está insistindo, está sendo teimoso gratuitamente. Você está batendo na cabeça de boi. Se você pegar a sua cabeça e dar uma cacetada na cabeça de um boi, quem é que vai ficar tonto? Você ou o boi? É você. Então, foi bem dizer, você só sofre porque você insiste a sofrer com coisas que você poderia tirar da sua vida e viver melhor. Mas você, por ser rebelde, por ser fraco, se determina a persistir naquilo ali. Entendi. Entendeu, meu filho? Entendi. Mais cedo, o senhor falou, só para deixar claro, sobre ebó. Quem não entende disso, vai ter essa pergunta, e eu sei que tem muita gente, o senhor me perdoa, seu Zé, porque às vezes as pessoas perguntam, como é que você, conversando com uma puta entidade daquela, vai perguntar coisa básica? Então, o senhor me perdoe, viu, se eu pergunto. Meu filho, não é nenhuma colocação a qual... Eu sempre digo para as pessoas que me procuram, que às vezes me dizem essa mesma palavra que você acabou de me dizer, seu Zé, só me perdoe, meu filho. Nós não estamos aqui para perdoar em palavras de esclarecimento, em alta conhecimento daquilo que se precisa conhecer. Não é bem essa colocação. Eu vou dizer assim, o ebó, ele já é uma coisa partida para a nação. Já é uma coisa que se entra dentro da nação de Camargo. Já entra dentro da nação daqueles que é feito, sabe que Entendi. Eu digo. Viu? Porque dentro da Umbanda, você se usa dizer muito, o sacerdote espiritual sabe que esse baiano vai dizer, é pôr a mão na pessoa e transportar aquilo que está perturbando a pessoa, passar pelo corpo e saber o que quer, o que não quer, quem foi que mandou, porque está ali. Muitas casas de Umbanda, não é aqui não se usa isso. Muitas casas de Umbanda, os templos espíritas de Umbanda, usa essa manifestação de transporte que eles falam. Dentro daqueles que é feito na nação, isso não é feito, é usado em termos de ebó, que são as coisas que é passado no corpo físico, entregue na terra, no fogo, enterrado, queimado, para eliminar todo o negativo da vida da pessoa, toda a praga, tudo aquilo que o pai ou a mãe, ou os amigos, ou os irmãos lá atrás disseram, você não vai ser feliz com ninguém, você vai passar por isso, são pragas. Então, dentro do conceito religioso da nação, é onde é entregue o zebó, é passado o zebó para tirar essas coisas. E esse zebó é tipo uma plantinha? O que é que passa assim na pessoa? Isso aí eu só posso dizer para você que são muitas coisas que é passado. Tá bom. Desde folha, tá até bom. Grão, até vela, até muitas coisas que bom. Só quem vivenciar realmente a nação vai poder ter conhecimento. Tá. Isso é um grau a mais. É uma coisa que, se permitido for pelo astral do conhecimento elevado, que você possa obter também dentro dessa casa futuramente. Ah, entendi. Eu só posso dizer que é uma limpeza muito boa. E aquele que passa pelo ebó sabe como o sacudimento, como o ebó, como a macia é muito bom. Mas como nós estamos agregados a dizer da Umbanda, então na Umbanda nós vamos andar. Isso. A gente vê no Espiritismo o passe como um agente que ajuda a pessoa a se estabilizar na energia e faz uma certa limpeza. Agora, esse transporte é diferente, né? Porque vocês, é como se um objeto, tipo uma planta, fosse imantada pela intenção daquele que está fazendo esse transporte para ser carregada com tudo aquilo que o senhor falou, e então essa planta vai fazer esse papel de transportar para longe da pessoa, e a pessoa fica sem aquelas coisas e vai para longe. Só que é assim, meu filho. Ah. Vamos fazer um esclarecimento das coisas. O transporte, quem transporta somente os médios que são consagrados a fazer aquela limpeza. Ah. Dentro de muitos caminhos eu ensinei a esse médio que eu estou aqui, que o transporte é uma coisa muito perigosa. Perigosa. Por que que é muito perigosa? Porque quando você assume a puxar aquela carga daquela outra pessoa, para dentro de você, quem está lhe auxiliando, se não estiver preparado, aquele resíduo daquela carga fica naquela pessoa, nossa. E aquela pessoa vai sofrer. Dentro do kardecismo, respeitando esse princípio, lógico. É imantado um passe. É. E ali o movimento das mãos está tirando todo o resíduo negativo da pessoa. Ah. Só que está sendo usado as mãos de outro ser encarnado. Ah. E ali aquele manifesto, aquela energia também passa para aquela pessoa. E se ela não tem sabedoria e formação para tirar aquilo, você imagina quantos anos aquilo vai perturbar a vida da pessoa. Muitos e muitos anos. Então, dentro das casas espirituais de Umbanda hoje, é muito raro se fazer transporte. É tirar das coisas com a macia, que é o banho. É tirar das coisas com o passar das folhas, da reza, da oração. E fica muito mais fácil de trabalhar. Isso. E não prejudicar a vida de ninguém. Entendi. E vai fazendo gradativamente, né? Isso, no decorrer do tempo, cada ano vai se fazer. E esse transporte, quando é feito, isso já acontece mais rápido. Num dia só já vai tudo. Não que seja um dia só já vai tudo, mas que tira metade do que está impuro. Metade do que está ali de impureza vai embora. O resto vai se eliminando com banho, com oração e com os demais. Tá certo. Seu Zé, eu vejo gente que gostaria de ter o seu Zé como padrinho ou como um agente na vida dele para trabalhar com ele. É, pode ser que uma pessoa conquiste a presença de um seu Zé sem antes estar predisposto no programa dele de encarnação? Hoje, minha filha. Não, né? Isso aí é um preparo que precisa já ser de alma. De alma, né? Não é só querer. O querer do ser humano é dizer assim, aquele é rico, eu quero ser rico, mas não quer trabalhar para ser rico. Nossa. Entendeu? Certo, certo. O querer do ser humano é dizer que um tem uma carroça bonita, outro tem uns burros feios. Todo mundo quer alguma coisa. Mas quando se existe um pró ligado da alma, a coisa é diferente. É como eu disse, não adianta se dizer que um espírito é formoso, é bonito, que eu quero trabalhar com esse espírito se a coligação da alma não está na junção. Você tem que respeitar os seus espíritos, mesmo tendo admiração pelo outro, mas respeita aquilo que tu carrega. Então, só se tem coligada a alma aquilo que da alma já vem ligado. A mãe tem a formação do filho. Mas quem sustenta esse filho é o cordão umbilical de tudo aquilo que a mãe come. Nossa. Bem assim, o espírito só vem direcionado ao mundo. médium, quando ele já teve a sua formação, a sua coligação, a agregação ali, já na existência pró-espírito daquele menino, daquela menina, para vir ao mundo. Ah. Então não é uma escolha só, não é só um querer, já vem de outras vidas. Antes o senhor falou que às vezes as pessoas se perdem na Terra porque elas ficam apegadas a um desejo. É como se o desejo fosse uma coisa negativa ou ruim. O senhor pode explicar isso? Poxa, como você bem disse aí para mim, seu Zé, positivo e negativo. Isso. Existe. Isso. Existe uma colocação que às vezes você tem um desejo de uma coisa que não é sua. E aí quando você deseja o que não é seu, você está sendo errado. Agora, quando você se deseja a si próprio, obter aquilo que de permissão foi dado para você, a coisa é mais legal. Entendi. Entendeu, não? Entendi. Às vezes tem pessoas que vivem o tempo todo que tem no mundo para viver, desejando o que é dos outros. Mas era seu ou era dos outros? Era seu ou você quis tomar de alguém? Então isso é indesejável, não é? Pelas leis espirituais isso é indesejável. Mas como no mundo está assim, o ser humano só deseja mais o que é do outro que o que é de si próprio. A sua farda, a sua roupa já não tem mais importância. Quando você olha para o outro e diz, mas você está bem vestido, hein? Você já começou. Ah. Aí você já deixa de olhar para você e dizer, graças a Deus, a nosso Senhor confia que ele está bem trajado e eu também estou vestido daquilo que de merecimento eu tenho. Então, existe dois lados, que é uma separação muito grande, que o ser encarnado precisa aprender a separar essas coisas, né? Desejar o que é do outro e esquecer o que precisa desejar de si próprio para almejar o que é de direito para viver. Está bem esclarecido as coisas? Está ensinando você bem também as coisas? Está bem esclarecidinho com as perguntinhas que você vem fazer? Nossa, sim senhor. Está saindo satisfeito daqui, meu filho? Muito satisfeito, seu Zé. Eu espero que isso seja de bom feitio, como está sendo eu vindo das aruanas em terra, que eu muito pouco venho. Eu só escolho os dias que trabalho para poder estar em terra, porque eu digo uma coisa que todos vocês precisam aprender. Sim, sim. Não são vocês que determinam, são as ordens espirituais que determinam as coisas acontecerem. Quando o médium bate no assim e diz, eu posso, eu sou e faço, porra dele que ele não é nada e não sabe nada. Porque quem sabe é Deus e aqueles que ele encaminha para que possa saber. Então, meu filho, eu vou dizer só mais uma coisa para nós continuar. Eu estou aqui de bom agrado. Eu, e que nesse bom agrado, as incertezas, as dúvidas que você tenha, você saia daqui quando fosse embora, pela essa estrada fora, você vá lembrando de um grande ensinamento que um bom mestre da Jurema, um bom baiano, um bom espírito deixou em palavras simples, simples, mas puras e verdadeiras para você. Graças a Deus, seu Zé. O senhor falou de, às vezes a pessoa bate no peito e diz, olha, eu tenho fulano de tal, eu posso incorporar a hora que eu quero. Como é que o senhor explica essa história de animismo, que a gente ouve muito? Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você, como eu acabei de dizer, sabe? O ser encarnado... Ele tem um processo dentro dele de egoísmo tão grande que ele não aceita que o outro possa ser e ter um conteúdo melhor que ele. Ele pode dizer que ele sempre é o maior, mas no subconsciente dele, na condenação mental dele, ele sabe que quem está perdendo com tudo isso é ele próprio. Porque dentro do conceito religioso, meu filho, dentro do conceito da graduação do respeito divino, não esqueça disso. Sim, sim. Que você é um médium iniciante. Não esqueça do que eu vou dizer para você. Sim. As ordens divinas, meu filho, são dadas para os emantrados espíritos. A obediência é colocada para os determinados encarnados. Mas o ser encarnado, pelas suas falhas, pelo seu egoísmo, pela sua ganância, ele nunca quer dizer que ele precisa se reverenciar. Ele sempre coloca que ele precisa estar à frente, aonde muitas coisas de valores estão sendo esquecidas, aonde muitos bons espíritos estão deixando de vir à Terra, aonde está sendo deixado só o desejo carnal falar e não o desejo espiritual. E aonde vai se movimentando toda a quebra, toda a perca do maior conteúdo das coisas, que são as divindades, que são a simplicidade, que é o amor, a dedicação, a devoção, que quando lá atrás se começou, era em taberas, era em casas muito simples, era em terra batida, em chão batido, era pezinho no chão, viu? Era a humildade de abaixar a cabeça e dizer, estou aqui para ouvir os espíritos, não estou aqui para os espíritos poderem eu dizer a ele o que vai ser feito. Não. Então, quando os médios se colocarem ao decorrer da vida, aos novos médios que vão chegando, com esse pensamento, a vida espiritual, a religião vai ser mais forte. Por quê? Porque hoje você se vê na dimensão da dinastia, uma coisa que quer dizer poder. E quem é que é encarnado, que come farofa, tem poder, meu filho? Me fale, a dinastia, qual é o ser encarnado que come farofa que tem poder? Tem. Ah, não tem. Tem, meu filho. Sabe qual é o ser espiritual que tem poder? É Deus. Não. Porque mesmo o espírito sendo elevado de conhecimento, tudo que pode ser feito é com a permissão dele. Uma folha, como o Siri diz, o vento só derruba de um galho quando Deus dê permissão. Quando não dá, ela fica ali anos e anos. Mas o ser encarnado, quando põe uma roupinha branca, a primeira guia no pescoço, quando ela sabe que ela tem uma entidade, ela bate no peito e já se acha que é dono de tudo e da dinastia, pode fazer tudo, pode mexer com a vida das pessoas, deixa de incorporar no terreiro e vai incorporar em casa dando passe para as pessoas, dando consulta para as pessoas. E cadê o respeito? Nossa. Cadê aquele entendimento que se diz, primeiro eu vou louvar dentro do terreiro, vou aprender tudo que tem que aprender para depois fazer. Mas hoje não, meu filho. A pressa é tão grande que o angu nem está pronto, nem está comendo a farinha. Você entendeu, meu filho? Sim, senhor. Bem respondido que você me perguntou. Nossa senhora, bem respondido, sim, senhor. Então, como é que a gente cura isso, seu Zé? Porque... é uma pena, porque também tem um condicionamento cultural que faz a pessoa sentir essa vontade de querer ter atenção para ela. Que a gente que é da Umbanda, a gente quer ajudar o irmãozinho. Poxa, meu filho, ajudar o seu irmão é uma necessidade, como você me disse isso, não, né? Sabe qual é a necessidade, qual é a ajuda que você pode dar ao seu irmão? É quando o seu irmão se debotar, dizer a você, olha, estou passando por isso. É. Você chegar e dizer, olha, talvez numa oração eu possa lhe ajudar, mas ainda não tenho minha formação para estender todas as mãos para você. Por isso, procure o pai da casa, procure a mãe da casa, que são as pessoas mais direcionadas para poder lhe ajudar. E isso se perde. Quando um irmão vê o outro chegar e dizer, olha, estou passando por isso, ele escutou de alguém dizer, ele bate no peito e fala, vem comigo que eu vou levar um despacho, uma entrega para você na mata, vou fazer um assentamento para você e para isso. Então é a vaidade, isso se resume tudo em vaidade, meu filho. Em dizer que já está pronto sem estar preparado. Tá. Eu tenho isso como espírito para dizer isso para vocês. Sim, sim. Por isso, quando algum irmãozinho chegar, sempre digo, olha, eu posso rezar por você, mas não posso lhe dar todas as mãos. Por isso vai com o pai ou vai na mãe e peça que eles são as pessoas mais certas para poder lhe auxiliar, ou então a divindade quando vinha na terra, bate cabeça e diga. Porque se eu disser a você o que você tem que fazer, eu estou sendo incorreto, porque aí não estou preparado, estou deixando passar à frente uma coisa que ainda não foi ensinada para mim. A mais postura correta e certa é essa. Coisas que dentro das casas é muito difícil acontecer. O médico quer passar os boi pelas boiadas, o chifre pela cabeça e as pancadas pelas carpaças. E aí mistura tudo e acaba perdendo os valores da religião, viu? Tá certo. Agora, foi ótima essa resposta, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Mas talvez, seu Zé, o que eu queria saber mesmo, como é que a gente, que é irmão desse moço, ou essa moça, que está movido por esse desejo de ajudar os outros, fica no animismo, como é que a gente ajuda, a gente que está vendo isso acontecer, ajuda essa pessoa que a gente ama? Enxergar, é. Acordar. Isso. É você, num gesto simples e humilde, dizer para ele, olha, será que você tem certeza do que você está fazendo? Será que você foi preparado a essa altura? E se ele responder para você, como o angu que você tem fome, deixa comer o mesmo. E aí? Aí você diz para ele assim, olha, sabe, um dia eu escutei de um espírito que levava vários tipos de coisas. Eu escutei dele numa conversa que eu tive, que a farinha mal mexida engasga pelo gargalo. E quando quiser descer, nem água vai descer. Aí se a pessoa disser, mas o que é que você está dizendo? Eu vou dizer para você, aquilo que mal você tem conhecimento para ofertar para alguém, o veneno amanhã vai lhe matar. Eita. Então, só liga para o irmãozinho. Olha, abra seus olhos. Você ainda não está preparado para isso. Você está chamando uma responsabilidade a qual você não tem ciência como mover. Tá certo. Então, vá se formando, vá se preparando, porque a sua vontade ou inocência, talvez, é tão grande, talvez, de ajudar alguém, que você vai acabar se prejudicando, como sempre no final acontece. Nossa. Aí é a religião que não presta. É o caboclo que não presta. É o baiano que não presta. Tá certo. Mas na ponta da balança da justiça de Xangô, se você for, não foi o espírito que não foi valência, não foi o espírito que não foi verdade, quem não foi verdade, não foi ajuda, foi o médico, que ele quis ultrapassar a ponte que ele não tinha permissão para ultrapassar. Seu Zé, eu escutei, me cortando você, sim, senhor. Eu escutei de uma vez numa velha rezadeira, no sertão da Paraíba. Ela estava lá rezando, aí eu escutei ela dizendo, quando ela estava fazendo uma oração, eu cheguei, e ela disse, me valei-me Deus pelas horas da minha oração. Se nas minhas orações eu falhar ou pecar, me perdoe, mas o intuito de rezar é tão grande que eu não lhe peço por mim, mas eu lhe peço pela uma nação. Que o chão seco do sertão, a chuva venha molhar, uma semente pequena de um grão nasça um pé de feijão para muitas bocas alimentar. Senhor, talvez eu não seja pura, mas talvez eu não esteja preparada. Mas que o meu pensamento é elevado às tuas alturas, simplesmente com meu joelho no chão, eu lhe peço que a força da vida e da oração sustente todos os meus irmãos, porque sei que a mesma oração que estou devotando aos meus irmãos, das tuas mãos venha para me sustentar. Sou simples, sou uma mulher humilde, que vivo aqui nessa tabela, mas tenho a certeza que na simplicidade a qual minha boca diz, mas quem grita é meu coração, a minha palavra chega às alturas, e das alturas vem ao mundo e àqueles que precisam da salvação. Eu escutei ela dizer isso, pus a mão nela e disse, você é merecedora dessa oração ecoar sobre o mundo. Você não carregou arrogância, você não a carregou apreço e zelo para ser dado nada para você. Você pediu para o seu próximo. Então viva da melhor forma que nosso Senhor Jesus Cristo e nós pudermos levar você. Nossa. Guarde isso com você. Eu. Nossa, que isso é uma joia mesmo, hein? Eu vou guardar sim. Guarda. Uau! Nossa, seu Zé, é emocionante ser espírito, hein? Ele ficou assim mesmo. Fiquei, ué. Emocionante ser espírito, como você me coloca, eu vou dizer para você. Não, meu filho. Não é emocionante. Não é a palavra certa. É. Porque a todo tempo você convive com a fé e a descrença da fé. Nossa. Você vive com amor e você vive com ódio. Não dos espíritos seres encarnados. Foi como eu disse para você um pouquinho tempo. A maior simplicidade é pedir a Deus para que fosse vindo ao mundo conviver com os pecadores. Essa é a maior simplicidade. E às vezes você ensinando, numa simplicidade, num gesto, o que deve ser feito, pelo raciocínio ignorante do ser encarnado, você acaba te emprestando. Aí você me diz, seu Zé, é ilustrante ser espírito? Nossa. É uma viagem, meu filho, todos os dias, todas as noites. é uma viagem que, em meio de multidões, você quer pelo menos escolher uma semente e plantar nela o seu gesto verdadeiro, para que ela tenha que passar amanhã perante multidões e deixar para outra semente mais um ponto verdadeiro, e isso se fazer uma família. A verdade ninguém quer escutar, é ignorada, meu filho. A irrazão todo mundo quer abraçar, porque vive no imaginário da ignorância que tudo está bom. Porque a verdade é jogada um pano em cima, meu filho, e é questionada todos os tempos. Porque você passa anos e anos, eras e eras, seus filhos, descendentes de você, irão escutar quem é verdadeiro sempre sofre. Você já não ouviu isso? Então, por quê? Porque quando você diz o que é bom, meu filho, poucos no aplauso da vida, poucos no aplauso da vida, quero lhe aplaudir. Quando você diz o que cabe à satisfação daquele que quer ouvir, que você está dizendo que é incorreto, que é incerto, ele para com multidão para lhe aplaudir e dizer: esse é o homem, esse é o barulho, porque você fala um monte de inverdade. Quando você diz a verdade nisso que nós estamos fazendo aqui, meu Deus. Sim, senhor. Aí você me disse: José, é ilustre ser um espírito. Nossa. Ilustre no pró-espírito que eu sou, meu filho. Ilustre em todas as obras que eu faço perante os divinos. Mas não, sou igual a você. Um ser que um dia encarnou e partiu e voltou como um espírito para fazer você, ela, os demais, na simplicidade, poder mudar o jeito de pensar e entender que se vive melhor quando a aceitação daquilo que se quer melhor passa a existir como grandeza, como valor. Valor que se aprende num gesto simples de comer, de beber, de abraçar o pai e a mãe, de abraçar o que está do lado e dizer: como é bom a gente poder dividir um momento do mesmo espaço e saber que ontem plano passamos juntos em algum lugar. Isso é ilustre. E ilustre é aquilo que você traz de família, pois de família nunca de você se apagar. Por isso que eu sou isso aqui, né? Que eu aprendi com minha mãe. Nossa. Eu. A gente percebe, sobretudo quando começa a estudar ou entender melhor a Umbanda, que tudo serve o propósito para que foi criado. E Deus não deixa nada sem resposta. Deus não deixa nada sem resposta, meu filho. Tanto é que Deus não deixa nada sem resposta, que ele fez o seguinte dizer, dividido em cinco destinos como os dedos da mão. Amém. O católico, ele entra na igreja porque ele encontra a imagem de Cristo. Isso. Na cruz. É. O evangélico, ele encontra Cristo através da palavra de Paulo. Uhum. Tá certo? Sim, senhor. Os umbandistas encontram Cristo no incorporamento das divindades, porque ele disse: vou mandar as divindades lá para que seja dada a palavra, para que esse possa ser confortado e saiba que eu estou no coração. Não é assim na natureza? E assim Deus não deixa nada, porque nada dele vem em vão. Tudo que é aquilo que é sustentado pela mão de Deus, como eu, Antônio Ferraz do Juazeiro, seu Zé Pilintra, é eterno, meu filho. Saí de uma vida, fui para outra, estou mais e mais e mais e mais, estou aqui vivo falando. Então sou obra dele. Tá certo. Tudo é eterno. Tanto é que quando a vida carnal acaba e passa a viver o espiritual, você continua eterno. Você viveu aqui, passa por uma transformação de purificação, mas continua vivendo. Aí vai ser dada a escolha do destino em carne e reencarno, para que seja eterno. Tudo é eterno. Quando é de Deus, nada é imperfeito, tudo é perfeito. Tanto é perfeito que nós estamos aqui dentro de uma casa coberta com essa paz todinha que você está sentindo aqui dentro. Realmente. É Deus que está vivo aqui e as entidades que atuam. Seu Zé, por falar em Deus que está vivo aqui, os nossos pensamentos diários, então, influenciam muito nessa limpeza do ambiente à nossa volta. Oxente, mas como? É como eu disse para você, a obra do anjo de guarda na vida. Quando você impulsa no seu pensamento só o negativo, você vai viver só no negativo, só nas trevas. Você vai viver só na perca. Quando você impulsa o seu pensamento só no positivo, você começa a atrair tantas coisas boas que você fala, as coisas estão acontecendo para mim tão fácil, tão rápido, que parece que eu estou dormindo e acordei. Isso é positivo e negativo. Então o pensamento é a influência de tudo. É a influência de tudo. O médico, para estar centrado com seus bons espíritos, ele precisa ir até o comando geral. Qual é o comando geral de tudo? Deus. Deus. E pedir licença a Deus. Quando bate a cabeça, tem muitos médicos que batem a cabeça no terreiro, numa toalha branca, não sabe para que está batendo a cabeça. Então eu, Antônio Ferrari do Juazeiro, seu José Pirita, vou dizer. Quando o médico vai bater a cabeça numa toalha branca no terreiro, ele tem que estar ali pedindo permissão a Deus para que os bons espíritos e a presença da energia daquele lugar interajam na vida dele, que ele seja um grande trabalhador. É isso que tem que pedir. Tem médicos que batem a cabeça e nem sabem. Levanta, vai para um canto, nem sabe porque está batendo cabeça. Ele tem que bater cabeça e reverenciar a Deus Supremo. Ele tem que estar batendo cabeça e reverenciando aquelas energias que Deus deixou ali. Ali aquilo vai ser abraçado no corpo dele de uma tal maneira que os bons espíritos que ele carrega, quando ele começar a mentalizar e de encontro com Deus, o guia já chegou na terra. Já está pronto. Porque antes de você chegar aqui, eu já estava andando aqui. Ela viu andando, passou para lá. O meu filho também me viu passando para lá. Eu já estava aqui esperando você. Olha. Para eu poder fazer esse trabalho. Eu? Então é isso. Sem Deus nada acontece. E tudo tem que ter fé. A fé é a construção e o amor de tudo. Pois bem disse Jesus, em 7 dias eu vou construir um templo. Mas como vai construir em 7 dias um templo? Porque a fé dele era tão grande que em 7 dias foi construído um templo. Em 6 dias trabalhado e descansado. Você vê que eu não sou ignorante. Não, está claro. Mas aqui, falando sobre o irmão que vem frequentar um templo de Umbanda e praticar a caridade através da Umbanda, a gente também ouve falar que existe essa corrente espiritual. E a palavra corrente faz a gente lembrar de união. Mas quando uma pessoa só, que é um gomo daquela corrente, desanda, atrapalha a corrente inteira? Gente, mas atrapalha o que eu acabei de dizer para você. Ali atrás, se o médio de uma corrente não está naquele elo centrado, um espírito de um consolente, de uma assistência, um espírito que está pedindo socorro, que está necessitando, ele vê aquele elo quebrado, aquele médio fraco, ele vai entrar ali e vai fazendo toda a terapia. É um portal. É um portal. Então tem que estar, quando se determina, vamos fazer uma gira, todos têm que estar centralizados na mesma formação, que é a formação da fé, da crença, se dedicar aos cantos, ao batido do paó, que é a palma, ao dançar com alegria, à invocação às alturas divinas, para que os bons espíritos estejam guardando, e aqueles que não incorporam, os bons espíritos que não incorporam, estão como doutores medicando aqueles espíritos que estão ali. Viu, meu filho? Então o médium não bem centrado destrói uma montanha. Viu? Então, essa é uma pergunta boa. Como que faz uma pessoa para ser um médium bem centrado? Seria então o pensar correto, falar correto, o agir correto? Poxa, fazer um banda fora do templo. Tem muitos médiums que pensam que a religião formatória da Umbanda, meu filho, é só os dias de gira. Não é. Quando você sai dos templos, da sua casa praticante religiosa, você tem que saber que você precisa tomar seu banho de defesa, você precisa acender sua vela de anjo de guarda, o dia do seu pai e de sua mãe de cabeça você não pode comer carne, você não pode ter contato carnal, você não pode ir buscar aquilo que não é permitido pelo astral. Então tudo isso faz formação de um médium. Mas tem médium que pensa que formação de um médium é só contar na gira. Aí a Júlia mal começou e tá dizendo assim, acaba, acaba, acaba, que eu quero ir pro remoleixo, remoleixo, remoleixo, acaba, acaba. Então, tá errado, meu filho. Por que que está errado? Porque lá fora ele também tem que ter a sua conta, né? Ele tem que ter a sua vigília, porque dentro do terreiro ele está guardado pelos ancestrais, ele está guardado pelos orixás, ele está guardado pelas divindades chefe da casa. Ele tem que se vigiar, ele tem que se tratar. É quando ele sai da porta para fora que ele tem que entender que ele precisa do banho, da vela acesa, da oração, do resguardo, do jejum. Tudo isso faz com que o médium se transforme em um grande médium centrado na... É como se fosse um imã puxando todas as energias de valores. O médium é isso. Quando você está bem purificado, bem centrado, bem guardado, quando você firma a sua cabeça para buscar as suas divindades, que elas vêm, os outros espíritos estão lá, estão dizendo, olha que médium bem tratado, olha que médium bem formado, olha que médium bem centrado. E esses espíritos, quando o seu guia vai embora, de encontro a Zaruanda, esses espíritos dizem, olha, formosura, muito bom aquele aparelho que você trabalha. Porque é um médium que não se resguarda somente na gira, mas também no decorrer do seu dia. Mas tem médium que não. Tem médium que está comendo a carne. Aqui já está desenhando a outra que está na panela sendo feita. Você nem acabou de comer. Então ele vai enfraquecer. Vai. Você entendeu, né? Entendi. Às vezes eu falo as coisas assim, e quem é sábio sabe o que eu estou falando. Sim, sim, sim. Quem não é sábio vai aprender. Vai. Quem quiser ignorar também, para mim não faz diferença na minha vida. Que é aquele que ignora, que acha que é mais sábio, nunca vai aprender nada. É mesmo. O maior sábio do mundo, meu filho, é aquele que escuta. Alguém que sabe o que diz. Porque é o aprendizado, ele é dado. Aquele que está ensinando é porque já aprendeu. Aquele que precisa aprender, precisa ouvir. E quando isso entra por aqui e sai por aqui, o que resta é vazio. E nunca se chega a lugar nenhum. Tem mais, meu filho? Oh, olha, às vezes se ouve dizer que a Umbanda, então, é quartel, porque precisa-se de muita disciplina para estar rodeado dos bons espíritos. Poxa, precisa. Como você acha que é fácil? Você acha que é fácil entrar dentro de um culto religioso, fazer uma comparação? Tá. Você acha que ser coroinha é fácil? Não. Qual é a intenção do coroinha? Ele está ali se preparando para poder ser um padre. Não é assim? É isso. Dentro da Umbanda, por que tem que ser diferente? Nossa. Dentro da Umbanda é um fechamento que precisa estar ali junto com todos os ensinamentos. Pois quando já se diz, a Umbanda é juramento. Nossa. Como já se diz no hino da Umbanda, a Umbanda é paz, força e amor. É paz para aqueles que praticam. É força para o conhecimento, não é força para dizer, eu sou maior que você, eu vou demandar com você, não. Força para que os espíritos venham e tragam conhecimento. É luz para que seja a clarão da vida, a claridade da vida para aqueles que sofrem. Então, talvez seja colocado, como você disse, um quartel que existe vários generais espirituais. Nossa. Porque uma casa não é comandada pelo material só. Uma casa ela é comandada pela primeira palavra, pelo ancestral, pela ancestralidade, pela divindade. Porque quando ela for comandada somente pelo material, meu filho, os espíritos não pisam mais naquela casa. Nossa. Pode ter certeza disso. Então pode ser chamado de quartel, quartel general dos espíritos, a verdade colocada pela divindade em Deus, entendeu? Esse é o fundamento maior. O meu menino, meu cavalo não conhecia, eu conhecia você, meu cavalo não. Tanto é que eu estou aqui e digo a você que Exu, como eu disse que Exu te iria ser um Exu, e nunca deixe ninguém desprezar isso, porque não tem outro Exu para comandar a sua vida, não sei se eu te digo. Eu, meu filho? Comandar, o senhor fala assim... Comandar é